chegada Mari, vê se você mantém o nível de voo 060. Mari 060. Pista 258, cheque trem, autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus, 4 nós. Baixar travado, tá livre o pouso para o 6258. Pra frente, pra aproximar. Poderia aproximar, não entendi. Vira chegada, só tem sequência frente na aproximação. Ah, ok, vai manter chegada, beleza, vai pra entregada, só pra você. Controle, voo 1170, PUCA, 1600 metros. Voo 1170, contato radar, saída PUCA, sobe o nível de voo 370, vigilância. 370, vigilância, 1170. Contato de aeronave, autorizado no 098. Obrigado. Boa noite, 68, após a aeronave na curta linha, mantém pistão no zero. Após a aeronave na curta linha, mantém no zero, boa noite, 68. CNE 6258 no solo 57, libera à direita, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atentando aos sinalizadores, mantendo a minha frequência. Alfa, Kilo, pátio 3, 6258, mantendo a frequência. Contra 062, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final no 0. 2000 pés, no 0 no 2, autorizado final LS 5402. Ou 1172, acione identificação. Autorizada a chegada Mari, esse mantém o 070. Chegada Mari, 070. Controle voo 1170, está mantendo a proa 065 por 20 milhas de oitava maçã. Portugal 020, contact receive center, frequency 126 decimal 85, enable 125 decimal 45. 12345, if enable 12545 in Portugal, here's the 0, boa noite, obrigado. Beijo. Controle agora em 1935, bom voo. 1935, boa noite, manhã, boa. 065, 20 milhas, deve estar com a maçã. Gente. Sem possível de parte, coordenação com o centro Recife. Commodore, boa noite. Voa no 868, na PUCA, 1400 pés. Voa no 868, saída PUCA, contato radar na decolagem, estado anido de voo 230, vigilância. 230, voo no 868, vigilância. Voo 098, prossegue táxi via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre em 1, 1895, QNH 10, 12. Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, 1895, obrigado e boa noite. No 098 ali mantém pistão no zero. Aqui mantém no zero. Ou 1170, chama o Centro Recife, 12685, alterna 12545 para instruções. 2685, 2545, obrigado, 1170. Ou 1972, desce 3000 pés, ajuste no 0 no 2. 3012, ou 92. Ou 1172, desce, mantém o 050. 050, 1172. Prossiga. A sinalização da taxiway Kilo está apagada, ok? Sente. Obrigado. Interceptando final LS azul 40062 visual. 062, completo final, chame torre no 8, decimal 95. 0095 ou 4062, boa noite. O voo no 098. Ok, na sua escuta, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Zulu 4062. Zulu 4062, continue em aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Entendi. Zulu 098, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 4 nós. Iniciando pistão no zero, no 098. Uno 172, certo? Mantém 3000 pés, ajuste no 012. 3000 no 012. Netuno, 10 graus, 4 nós. Pouso 492, baixado travado, pouso autorizado, pista no zero. Prego 098, 1500, 45. Alterna 2545. 2585, 2568, boa. Ali, Salvador, 098, passando 2000. 098, contato radar na saída Fuca, sobre o nível 370, vigilante. 370, Fuca, eu vou 098. Boa noite, Papito Delta. Papito Delta, senhor, identificação. Estado da chegada Mari, dessa via 2 mil pés, ajuste no 092. Chegada Mari, dessa via 2 mil pés, no 092. Com 1172, dessa 2 mil pés, autorizado a final 10. 2000, está autorizado a final da 10, gol 1172. Autoriza a velocidade para o número de dados? Negativo, mantenha a chegada. Mantenha a minha frequência. Alfa, quilo, parte 3. Mantenha o 351, parte 0, negra. Estabilizado no X-Ray 10. 1972, complete aproximação, chame torre, frequência 118 decimal 95. 395, 1972. Torre. Salvador, muito boa noite. Gol 972, estabilizado no X-Ray 10, Campo Vista. Pouso 972, check trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 110 graus, 4 nós. Baixada travada de pouso na 110 para o gol 1972. 098, chamo centro Recife, frequência 9685, alterna 2545. 1172, complete a aproximação, chame Turing, 118, decimal 95. Completar 1295, voo 1172. Torre Salvador, bom dia, gol 1172, está estabilizado o X-ray, baixar em trabalho. Gol 1172, autorizado pouso pistão no zero, vento 110 graus, 5 nós. Vente de pouso 110, gol 1172. Vitor Delta autorizado, final pista no zero. Vitor Delta. 172, no solo às 15, libere a direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 10, mantendo a minha escuta. Acertou o localizador, Lima Vitor Delta. Delta, complete a aproximação, chame torre, frequência 11895. Delta. Oi, Salvador, boa noite, Papatango, Lima Vitor Delta. Acertou o lock. Papatango, Lima Vitor Delta, que negar no 012, continua a aproximação, reposta com marcador externo, trem de pouso esticado. Vitor Delta. Continua vento para Vitor Delta. Vento de 130 com 05 nós. Torre de Lima Vitor Delta, possível base pela direita no 7. Tente, plano IFR cancelado aos 18, autorizado base pela direita, reporte final no 7, baixada travado, Lima Vitor Delta, vento 130 graus, 5 nós. Vitor Delta. Manda ajuste 12. Firmo, 10 no 2, que negar. Controle Salvador, bom dia, passaredo 2224, sinistro da Delta. Sou passaredo 2224, Prodimari, sem identificação, desço 050, chegada Mari. Identificou, passaredo 2224, Descendo para 050 na Mare. Possibilidade de voar ETAP, senhor? Autorizado voar ETAP 2224. Autorizado ETAP, descendo para 5.2224. Obrigado. Patango, Lima, Vitor Delta, no solo 21, no Canto Rio Pátio. Pesado, ingresso na Aerostar, frequência e estacionar, Lima, Vitor Delta. Salida 2224, desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizada final da pista no 0. Para 2000, autorizado procedimento 2224. Pode voar a Duna da presente, ô passarito? Pesado. Pesado, Duna, obrigado. 3224, complete aproximação, chame torre, frequência 1-1895. 1-1895, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, passarela 2224. Boa noite, bom dia. Tá... Fui ALS, baixar o trabalho. Passarela 2224, Senegal no 012. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 120 graus, 04 nós. Tem livre pouso, 2224. Paredo 2224, no solo às 39, direita, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, até a sinalizadora. Tu copiou a torre? Paredo 2224, na escuta da torre? Firmo, livrando via Alfa Kilo. Pátio 3, observando o sinalizador. Passarinho 2, 2, 4.